Além de irmã, eu posso encontrar em você uma amiga, uma parceira, uma companheira, um exemplo de vida, um estímulo para viver e vencer. Você tem contribuído muito com o meu crescer, com os meus acertos, com a vontade de chegar mais perto de cada sonho. É por tudo isso que hoje eu reservei essas palavras, todos os votos de saúde, paz, amor, vida e muita alegria. Você merece. E eu vou continuar torcendo e apostando em todos os seus projetos de vida. Feliz aniversário, minha irmã. Você merece. E que o ânimo de desafiar a sorte possa sempre encorajar a sua capacidade de ser ímpar em tudo o que fizer. Feliz aniversário.